boas saudades que eu tenho da minha infância. Era quando a gente se ajuntava para ir em busca da fé, em Romaria, buscar o alento para a dor, motivo para a alegria. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, dessa vida comprida a só. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi. Vira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Suga e vira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em Romaria prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar.